Vi um mundo diferente a partir do céu. No prole do mel que rasga o véu, ao atracar no cais cai. Levantos que caíram por amor aos filhos nossos, que se perderam no calor dessa era. Lavo o mais sagrado sacro e louvado na oração. Me renovo gotas que foram sem coração. A guerra às vezes é foda ser o tempo, porque ele vê tudo se encaixando solitariamente. Talvez algo suplante, mas com o passar dos anos eu vi que a ilusão daqui substitui o medo. No próximo passo eu paro por mim, ando por você. Preciso te ver mais pra te fazer entender. Me perco no macete, mas no improvável caio. Me desfaz em cada laço, sem chance de abraços. O que a média é surreal, mas acredito que verei o seu sorriso antecedendo as lágrimas. Só um sopro de vida pra quem viu o que eu vi. Depois de tudo que eu vi e ainda estar aqui. Embora aqui só agregam malefícios de má ação, a intenção liberta o egoísmo. Só um sopro de vida pra quem viu o que eu vi. Depois de tudo que eu vi e ainda estar aqui. Sem rancor, subversão, amor, não larga a minha mão, não larga a minha mão, não. Quanto mais corro, me socorro, sem saber se eu morro todo dia. Eu sigo a saga da autoria, eu quero estar mais perto da luz que me vigia. Minha vida dando glória a quem me guia, a quem me veste, me cura, me ama e vive o mesmo drama. Calma, irmão, amanhã é nosso, nosso pai nos chama. Que não apague a chama que inflama em cada coração e que derrame o som e glorifique quem se entrega. É mais que um beijo aos fiéis leais a voz, irmãos que me ensinaram que amar demais não dói. Fortifico em cada vida que for exposta a mim, com a certeza é a verdade. Presente em cada vida, o que é vivo é infinito. Somos parte desse mito. Se eu me decepciono, é em teu sorriso eu me alivio. Que a vivência por aqui deixe de ser extinto, e por isso eu insisto, e por você existo. Só um sopro de vida pra quem viu o que eu vi. Depois de tudo que eu vi e ainda estar aqui. Embora aqui só agregam malefícios de má ação, a intenção liberta o egoísmo. Só um sopro de vida pra quem viu o que eu vi. Depois de tudo que eu vi e ainda estar aqui. Sem rancor, subversão, amor, não larga a minha mão, não larga a minha mão, não. Não, não. Matreiro, 2015, nova época, nova era, nova aurora. Vamos.